93, bom dia, na Estrada Bonf, deixa até o 060. Três negativo, está autorizado da ponte. Preciso uma sétima, um, dois, um, dois, um, quatro. Um, dois, um, dois, um, um. Obrigado, no local literal, boa noite. Gol 1759, desça para 2000 pés, ajuste 9014, autorizado ILSXC, reporte localizador. 2014, autorizado para o segmento de 3, vai reportar localizado, 1759. 865, autorizado, posto pistão 0, vento 140 graus, 109. Ok, autorizado, posto, bom noite, 65, pistão 0. Mantenha presente pro limitado pelo localizador, a passar no 6573. Gol 1093, desça para 4000 pés, ajuste 1094. Também é 570 para interceptar o localizador, fuga à direita na proa 0, reporte estabilizado. Afirmativo, na Pro 0, está autorizado a interceptar, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6570, prossiga na descida para 2000 pés. Autorizado até 2000, orçamento 570. Torre Salvador, bom dia, Gol 759, final do ILS X-Ray, agora 2.4 Gol 759, continua a confirmação, informarei o vistorista. Guardando o 759. 2, solo no sistema decimal 1, o 8. Final, chame torre, 1 no 8, decimal 9. Completa a aproximação final, chama a torre, 2 8 9 5. Achado travado, livre posto, 1 7 5 9. Torre Salvador, boa noite, Santa Cargo 6570, 2 milhas para Duna. Santa Cargo 6570. Bom dia, continua a aproximação, informa a pista livre. Guarda a pista livre, continua a aproximação, a 6570. Solos 45, solos 2 decimal 1. 2 decimal 1, também é 5.0, sustento 1.40 graus, 08, autorizado pouso, pista 1.0. Também é 5.70, autorizado pouso, pista 1.0. 4-0, solo de 4-7, direita, solo 1-2-1, décima 1. Raça 6570, livre direita, solo 1-2-1, décima 1. Vista para 2 mil pés, o ajuste permanente da autorizadeira LSXC reporte localizador. Desce para 2 mil pés, está autorizado o serviço. A porta está desligada, autorizador, com 1014, torno de armazém. Autoriza a Duna da presente no 093? Autorizado. Duna 093. Veto além da cola, visto no 021, 30 graus, 081. O 9093 estabilizou? Agora está estabilizado a uma milha do marcador 0903. Gente, agora o ajuste é 1015, completa a aproximação final e torre 18, decimal 95. 1015, completa a torre 1830, 0093. 18, decimal 95. 1895, 1093. 18, coloque 52, controle 19, decimal 8. 798, 5322, bom dia. Torre Salvador, um bom dia, gol no 093, na final baixado e travado. 093, bom dia, evento 130 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, gol no 093. É 3171 na 409 na final, ali mantém, cancelando 0. Bom dia, na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-5. Solo 55, direita, solo 2011. Após desvio direto ao Aracaju. Após desvio direto ao Aracaju, 35328, grato. Ele mantém no zero. Tá segunda classe, 1-9-8. 1-9-8, tá 3-1-7-1, bom trabalho. Autorização valor, meu guardião, muito bom dia. É o TAR 3171, decola, saída da Eleira. TAR 3171, passado atrasado, sendo para o 300 na saída da Eleira. 300, saída da Eleira, TAR 3171. TAR 3171. 597, vento 130 graus, 089, já decola, pistão 0. Geral 9970, bom dia, na chegada Mari, deixa até o 050. Ciclo 7, decola 00, controle 1. 1-9-8. 1-9-8, TAN 3507. Boa, TAN 3507. Para o 1500, para o 360. TAN subida Arbo Elefa. 3517, contatada para o 3500. Na saída A. 360, na subida Arbo. TAN 3507. Salvador, só 3171, poderia coordenar com o centro Recife, Troia de Bridge? Sim, o 3517, você. É o TAN 3171, poderia coordenar com o centro Recife para voar Bridge? 3171, queria coordenar a Mótiva. Com gentileza, a Mótiva. Zero além da cola, pista no zero, vento 140 graus, 109. 3171, grato. Vai voar na proa de Arrabó para o TAN 3517. TAN 3517 é autorizado elétrico. Obrigado, voa elétrico, TAN 3517. direita, Cláudio 03, controle 119.8. 119.8. Bom dia, até a próxima. Controle Salvador, muito bom dia, é o Azul 4040, passando 1.200 pés. Azul 34040, submantenho 340, Rei Nadael. Aro 340, Nadael. Zona 71, chame Recife, a frequência 1251, alterna 13395. Seria para o TAN 3517? TAN 3171, Recife, em 1251, alterna 13395. A 3517, Recife 1260, alterna 128. 260128, para o TAN 3517, boa. A 3153, desça para 2, me pede ajuste no 015. 2000, ajustado no 015, TAN 3153. A 3171, Centro Recife 1251, alterna 13395. Lateral 9970, redução 220, desce para 3.000 pés. Trip 5328, bom voo, Recife agora 2685, ao termo 2545. 545. 4040, agora com Recife, em 125.1, alterne 13395. 251, alterna 3395, 4040, com Recife. Geral 9970, desça para 2000, com ajuste no 015, reposta avisada NF. Geral 9970, redução para 190, 190. Estabilizado um localizador, tá 3153. Tá 3153, complete aproximação, torre em 1895. 1895, obrigado, até a volta. Torre Salvador, muito bom dia. É o TAN 3153, está passando o Simbra visual com o trem bastante travado. TAN 3153, bom dia. Confirme se está visual com o Papi? Com o Papi ainda é negativo. Gente, livre pouso, pista 10, o vento 140 graus, 08 nós. Informe quando visual com o Papi, o TAN 3153. Positivo, livre pouso. Pista 90, passará, o TAN 3153. Localizador, sideral 9970. 9970, complete aproximação, torre 1, 1895. 1895. Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia, continua a aproximação, ajuste no 0, no 5, número 2 para o pouso. Prosseguindo, aguardando, Sideral. Eltan 3153 me informa que avistou o Papi com 3 milhas e meia da cabeceira, porém ele só está definindo melhor agora, praticamente 2 milhas, ok? Gente, então confirma que a intensidade é baixa? Bem baixa, muito baixa. Gente, então 3153. Obrigado. Será 19970, cheque 3, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 099. A indicação de que está embaixo e travado, livre pouso na 10, sideral 9970. Alfa Hotel Kilo. Desça para o nível 050 na chegada a Amã, com ajuste em Salvador no 015. Hotel Kilo, voe por hoje, toque. Oscar Hotel Kilo. Seis nove zero, pronto para decolagem. Seis nove zero, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, 21, 30 graus, 079. Internacional para o táxi Serra Novembro Vitor. Bom dia, observe a rolagem do Airbus da TAM e após ali mantém cabeceirão no zero, gol 963. Controle 190, fechando o controle 119-8. Controle 198, tá 3890. Controle Salvador, tá 3890. Controle Salvador, SAM 3890. Torre SAM 3890, sem contato com o controle, 1198. Gente, mantém escuta, guarde e coordenação, SAM 3890. Mantém a escuta, SAM 3890. Gol 1993, autorizado em colapso, chama 0, vento 140 graus, 099. Chame o controle 1998. Essa é 1998, tá? 3890. Alfa Juliette, eu não prossiga. Hotel, isso para 2000 pés, o ajuste no 015, autorizado por hoje, dona, é posto avisado. Salvador, SAM 3890. SAM 3890, como recebe o controle de Salvador? Agora 5%. Agora sim, SAM 3890, suba ao 330, sai da PUCA, vigilância. 330, sai da PUCA, SAM 3890. Nosso hotel Kilo, vai a intenção é modificar de 517? Vai manter a chegada à MAN, vai ingressar no LS e... junto à torre, já na final vai modificar e prosseguir para 1-7. Ajuste no 0-5. 1-9-3, decolada às 3-1, chame o controle 1-1-9-8. 19-8-9-3. Salvador, gol 1-9-3, decola da EL, na sua escuta, 1.300 pés. 1-9-3, contato na decolagem, suba ao 360, saída da EL. 360 da EL, gol 963. Sou Juliette Romeu, livre acionagem para o táxi. Terra 920, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Azul 4201, autorizado a alinhar e decolar pistola 0V140 graus com 9 nós. Chame o centro Recife, 12685, alterno 12585. Juliette, o meu autorizado táxi, reporte na... Interseção, ajuste no 015. Short, runway 6211, mantém em hold short. Hold short, 6211. Hoje é passando 2220, 2229, desça para o 050, chegada Amã, chegada Mari, projetado. Azul 4201, decolada 35, chama o controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, azul 4201, obrigado.